programa seguir com dolorosos cavalares, ironia e sarcasmo, não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Estamos começando mais um QN News. Hoje, terça-feira, dia 19 de 2019, take 2. E a notícia dessa semana... Nós temos... Quer dizer, nesse dia... Nós temos a queda do Boeing na Etiópia. Olha só, ainda bem que não foi sua mãe. Isso, caralho, é muito pior. Que gratuito. Okay. Eu sou o Gregório. E eu sou o Bernardo. E esse é o QN News. Está no ar mais um QN News, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça. O QN News de hoje ele vai ser duplamente conturbado, porque inicialmente nós estamos regravando e o Bernardo está matando uns cachorros ali do vizinho. Então vai ser um pouco conturbado. Então nós temos um avião da Boeing que caiu no céu da capital da Etiópia. Ele caiu no céu, mano? Ele caiu do céu. Ah, bom. Caiu no céu, ia ser muito louco. Então, no dia 10 de março, houve a queda do voo 302 da Ethiopian Airlines, enquanto o piloto tentava retornar à base, o aeroporto, após relatar mau funcionamento do avião, matando todas as 157 pessoas de 33 nacionalidades diferentes a bordo. Caralho, temos aí um problema, não é mesmo? Né? E essa é a segunda queda do modelo da Boeing 747 MAX 8 em 5 meses, tendo a última acontecido em outubro do ano passado, matando quase 190 pessoas. E nós vamos ver como essa queda de um avião na Etiópia impacta diretamente o Brasil na atual circunstância da aviação brasileira. Porque, né? O Brasil só se fode. Ô, mano... Se o deputado é ator pornô, se o presidente posta pornô e se o governador vaza pornô, todo mundo fode, mano. Quem não fode, não é mesmo? Os mais altos cargos, a ralé inteira. No Brasil só se fode, é isso aí. Ralé. Muito aristocrático. É isso aí. Essa ralé. Não misturo com essa gentalha. Então, após autoridades etíopes não conseguirem recuperar os dados da caixa preta, porque a queda foi tão gostosa que quebrou a caixa preta, a caixa foi mandada pra França, em Paris. Ou uma caixa preta com problemas. Mano, caixa preta com problema não derruba avião. Mas quando o avião é derrubado, causa um problema na caixa preta. Depende também do problema. Ela pode explodir. Ela é tão preta que ela sugou a luz em volta, o piloto não viu mais nada e caiu o avião. Só que a caixa preta é laranja, se você não sabe. Sou um noob. Eu sei. Mas deixa eu fazer piada com o nome das coisas, velho. Não. Tem que ser pelo menos condizente com a realidade. Ah, vai com latte de cachorro mesmo, foda. E a caixa será, como ela foi pra Paris, ela será analisada pela Companhia de Segurança Aérea, a BAE. Não me pergunte o que significa BAE, porque é em francês. Boutique. BAE em inglês é tipo ficante, mano. Então é tipo companhia de segurança aérea do ficante. Boutique. Não sei mais nenhuma palavra em francês que eu posso colocar aqui. Aristocrática. Boutique. Ah, foda-se. Vai ficar assim mesmo. Boutique Alfajor Estribo. Boutique Alfajor. Não sei se Estribo é francês, nem Alfajor, na verdade. Se não é, fica assim. Então, segundo os registros externos de voo, não a caixa preta, por motivos óbvios, o avião estava agindo de forma anormal antes da queda, aumentando muito sua altitude e com o piloto pedindo permissão para chegar aos 4,3 km de altitude, que... No relevo da região, são 2 km acima do chão. E o avião desapareceu após ele chegar a 3,3 km, que era mais ou menos 1 km acima do chão, durante a sua tentativa de voltar ao aeroporto da capital do país. Olha aí. Inclusive, tem a história de um avião que caiu no Peru. Não, peraí, ele caiu no Peru, não. Acho que ele era do Peru. E o problema que ele tinha era que o aparelho que detecta a altitude da parada estava coberto de fita adesiva para poder fazer a limpeza do equipamento. Esqueceram de tirar a fita adesiva e ele caiu. É isso aí. Após o acidente, 53 países proibiram temporariamente o uso do modelo, temendo que as duas quedas sejam devidas a algum problema de fabricação. Foda-se o cachorro. O escândalo causou uma queda de 10% das ações da Boeing e diminuição de 25 bilhões de dólares do seu valor de mercado. Que é muito. A linha 747 Max, que é o que o modelo 8 fazia parte, é atualmente a mais importante da empresa, com o modelo 8 sendo um dos mais novos. Ele só não é mais novo que o 9. Fazendo aqui um disclaimer aqui para as pessoas. Galera, é só essa linha específica de 747. Não são todos os 747 que tem problema. Porque senão seria um absurdo. Primeiramente que o 747 é um esse modelo. É um dos aviões que mais voam no mundo. Então não fique criando muita alarde, tá ligado? Ah, eu vou pegar um voo de 747. Será que ele está com problema? Não, não são 747s em si. É essa linha, essa série dentro dessa linha de modelos de 747. Então... Na verdade, a gente está falando de uma versão de um modelo de um tipo de avião da Boeing. Exatamente. Então, assim, né, com calma, né? Não criemos pânico. Aí, voltando, falando aqui das ações, né? 10% é muita coisa, mano. É, não criemos pânico. E também falar que quando acontece isso, a produção de um avião ela é muito cara. Então, se você tem pelo menos, tipo, eu imagino que tenha pelo menos 50 aviões, né? Mais de 50 aviões desse rodando. O preço de um avião para ser produzido é muito caro. É meio que não existe, pelo menos eu nunca ouvi falar, de recall de avião, tá ligado? Não é uma parada muito simples assim de resolver. Acho que já teve, sim. Mas é muito difícil, mas... porque o teste seguro. O teste de segurança é muito criterioso pra acontecer uma merda muito grande. E ainda mais nessa escala que são os aviões 747, né? Que são produzidos aos montes. Que ele é o avião mais com melhor custo-benefício, né? Por isso que tem muitos rodando. É, porque do contrário do que o senso comum diz da questão do avião, o avião comercial como o 747 é o mais difícil de dar merda, porque a empresa tipo coloca 10 vezes mais foco e não dá, porque se der, existe uma boa chance da empresa ir pro caralho só por causa de um acidente. Então a maioria dos acidentes é devido a avião comercial, não avião particular, não avião comercial. Sim. Porque quem tá por trás dos aviões comerciais são outras empresas gigantescas, né? Então, assim, já viu o que vem, né? De uma empresa gigante em cima de outra empresa gigante, né? Então, depois desse problema, né? Nessa versão de um modelo, nessa linha desse tipo de avião da Boeing, porque é, tipo, é versão 8 do modelo Max da linha 747... Não, calma. Como é que é? É versão 8 do modelo Max da série 747. Isso. É minimamente confuso. Sim. Então vamos aqui falar do. Além da Boeing, que se fudeu, né? Porque 10%, como o Gregório já disse, é minimamente triste da queda de uma ação. E é daí pra baixo, né? Eu acho que eles começaram a recuperar essa semana, mas assim, né? Deixa eu ver, eu vou até olhar se. Se realmente decidirem que os aviões não vão sair. Deixa eu ver se eu. Vocês decidiram que os aviões realmente não vão mais voar, meu amigo? Caralho, eu pesquisei ações da Boeing aqui, mano, não tá aparecendo o gráfico, eu tô com medo agora. Acabou a empresa, né? Declarou falência. Ô, mano, ela tá em uma linha reta pra baixo ainda. Eu acho que não recuperou, não. É uma linha reta pra baixo. Foda. Bom, o meu máximo que a gente pode desejar é boa sorte pra Boeing. Legal que em novembro de 2018 as ações estavam piores, então tá ótimo. Show. Então vamos falar primeiro aqui como é que a Etiópia se fudeu, porque, como vocês já viram antes, este voo era da empresa aérea estatal etíope, a Ethiopian Airlines, que é considerada um dos maiores símbolos da reconstrução da África subsaariana, principalmente por por um... Porque basicamente a Etiópia, ela é um dos grandes símbolos do pan-africanismo. Assim como você tem o pan-americanismo, o pan-europeu, é. Essas merda toda, tem o pan-africanismo. Por que que a Etiópia é o grande símbolo do pan-africanismo? É porque a Etiópia é o único país que não foi colonizado, né? Então, eles são pica. São foda pra caralho. Pra quem não manja, a Etiópia conseguiu derrotar todo mundo que tentou pegar. Inclusive, eles derrotaram os italianos sem armas de fogo. Literalmente. E pegaram as armas de fogo dos italianos derrotados pra se defender. Assim, né? A Itália não é grandes coisas também, né? Mas, pô, mas era um país europeu com poder militar muito superior. Os etíopes, com basicamente lança e descalço, ganhou deles, mano. Os etíopes são foda. É exatamente a preparação de estar com lança e descalço que prepara eles pra receber um tiro e não morrer. O mundo devia proibir a Etiópia de ter bomba atômica, mano. Porque se na mão eles já fazem isso, imagina com arma nuclear. Pois é, é mais ou menos com a Coreia do Norte também. Se aquela parada ela conseguiu fazer uma bomba daquele nível, a gente tem que tomar cuidado. E esse, o negócio da Etiópia, óbvio que a Ethiopian Airlines vai se fuder, né? Quando um avião cai na sua linha, é sempre um problema. Tanto imagino que ela vai lutar muito pra pôr a culpa na Boeing. Mas o negócio é mais um efeito moral, né? Daquele símbolo ir pro caralho. Assim, não vai de uma vez, né? Mas, fica lá, meio ruim. Porque pra quem não se lembra, a Etiópia, há pouquíssimos anos atrás... Você pensa, até hoje, de certa forma, você pensa em Etiópia, você pensa em criança passando fome e sendo comida por urubu, basicamente. E a Etiópia passou por um processo de reconstrução muito pesado. Sim, já tá bem melhor do que antes, né? Assim, não tá naquela mil maravilhas, mas eles deram um avanço muito grande. Eu vi muitas gravações de programas lá, né? Porque antigamente nem gravar programa lá direito, de televisão mesmo, eles gravavam. Era um risco fodido, porque tinha muito terrorismo e tal. Sim, então agora deu uma... equilibrado. Então, até por causa disso, né, a gente vê que se você grava um programa de televisão lá, você já divulga o país lá, né? É aquilo. Vai começando devagar. Sim, e vai... Recentemente a Etiópia fez até as pazes com a Eritreia, que ela não reconhecia a independência até pouco tempo. Aí, tá vendo? Já decidiram caminhar pro caminho. Certo. Caminhar pelo caminho. Então vamos falar do outro país que se fudeu, como sempre. O Brasil, porque para quem não sabe, a nossa querida empresa aérea, a Embraer, ela está atualmente uma joint venture com a Boeing, o que deixa a empresa americana basicamente controlando 80% do setor civil da Embraer. O que isso quer dizer? Quer dizer que se a Boeing afunda, a Embraer vai junto. Malditos franceses. A Boeing é de onde, né? Não, a Boeing é americana. Maldito. Não, americano não, tá de boa. A bomba? Pode fazer isso. Como a gente viu no recente encontro presidencial, né? Palavra de americano é palavra de Deus. Exatamente. É o mais próximo que existe aqui de representante. Aquele velho negócio do México, né, mano? Tão longe de Deus, tão perto dos Estados Unidos, mano. Pro Brasil é a mesma coisa, né? Quanto mais pra cima, melhor. Principalmente se for pelas bolas do Trump. Exatamente. Então é isso, o Brasil se fudeu, a Boeing se fudeu, a Etiópia se fudeu e um tanto de gente se fudeu porque eles caíram de dentro de um avião e meus pesos à família junto com as pessoas da última notícia dos ataques na Nova Zelândia e as pessoas do ataque lá em... Qual era o nome da cidade? Suzano. Suzano, mau nome de personagem anime. E é isso. Bom, esse programa vai ficando por aqui. Nos vemos no próximo e... Falou! Falou!